2299, I have approval for level 340, I'm Red Scott. Red Scott, 2299. Azul for 2299, Salvado Campinas, level 340. And we bridge, position bridge after we have Azul 16, follow flatbed road to call from the 10, right turn, departure will be dial. Fly after fly later position after fly bridge position to intercept their way. Score code 5077, control departure frequency 119.8. I understand we are clear to continue on level 240, boring runway 10, dial later. Please, Azul 16, fly route 15077, departure frequency 119.8, Azul 4299. 4299, correct, here about to right, start and push in the stand 09. 89, Alpha 277, 4299. Papa Romeu Lima, Alfa Yan, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou, autorizada a chegada Mari, desça ao 050, Lima, Alfa Yan. Zero já aprovado, mas cópia? Pronto, cópia. Galeão 360, volta via Pesulu no 0, decola no 0, curva à direita, primeira curva à direita. No perfil da saída da El, Leda, após Leda Bridge, ao interceptor via 5104 transponder, controle 119.8. Lua número 05, paciente, autorizado Galeão 360, Antro Zulu 10. Decolagem da pista no 0, com curva à direita da El, Leda Bridge, 5104, 198. Posição 6. Chame quando pronto, por favor. Sente, Lua número 05. Fala Salvador, ponto, ponto, ponto, 2. É 312, Salvador Recife 350 aprovado. Quanto cópia? Trizano Recife 350, rota via Perigo 58, decola no 0. Primeira curva é à esquerda. No perfil da subida Pouca Jamo, transição Caju 5103, o código transponder, controle 698. Já 350, apelite 58, decolador no 0 por esquerda, Pouca Jamo Caju, 5103, 119.8, já 32. Correto, 0, qual portão que se encontra? 110. Sim, esse é o ponto pronto, puxa lá. Confirme? Mike Eco Victor, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, vento 080 graus, 069. Romeu, Osex, aí, hotel, com muito feito, plano de voo? Hotel, sim. Hotel, sim. Vou passar lá, bom, meu hotel, XRA Hotel, Antônio, código 0224. Vai direto Serra Índia Queens e reporta para o curso. O meu XRA Hotel, confirma o tipo de equipamento? Romeu 66, 3 da bordo. Mantém 500 pés? Confirmo. Sim. Para o solo, Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, decoda 52. Controle 119.8, bom voo. Bom dia para o CMC, senhoras e senhores, grato. Autorizado, sinal, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportaria estabilizado, tá 3259. 360 nível, via Tesulu 16, até Belo Horizonte. Após BH, Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0, curva Ará à direita. Subida Dael, após Dael, Leda. Após Leda, Bridge. O controle 119.8, acione 5074. Controle Salvador, Papa Romeu, Marca de Rita. Papai Romeu, Mike Eco Victor, mantenha as condições visuais, o meu peço corredor axé, reporta no farol da barra. Bota na farol da barra, Mike Eco Victor. 1-0 até Belo Horizonte, foi direto 3, direto posto. Decola da 1-0, cura direita da El Leda, Leda Rogério Bridge, aciona 50-74-935. Certo, vou 923. Chame para o posto de acionamento, quando pronto. Chama não, o 923. Salvador, bom dia. Oceano 63, o Nuno, a sua identificação autorizada a chegada, bom fim. Desça para o nível de voo 050. Localizador 33859, Campo Azul. Santo 3859, completa, chame a torre 11895. 895, vai lá. Salvador, vai na sua 3859. Santo 3859, continua a aproximação, repasse iniciando, mas está travado, ajuste no 0 no 4. Pontaria no externo. Malfianchi, voa direto do UNA, tem condições de manter a velocidade até próximo do UNA? Afirmativo. Incrementar se for o caso? Incrementar muito pouco, cara. Então voa direto do UNA, o Lima Malfianchi, mantendo a velocidade. Voa do UNA, mantendo a velocidade, mantendo, entendeu? Desça para 3.000, 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, o Lima Malfianchi. Autorizado, pouso na 3859. Approve, report text. Solo Salvador, stand 3663. 63, transportador Guarulhos, já pronto, cópia. Afirmativo, senhor, pronto para cópia. Cruzado Guarulhos, 340, rota conforme, via Zulu no Zé, é, Marção Bridge, Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu conforme, decola no zero, primeira curva à direita, no teste da Dael, Leda, após Leda Bridge, já intercepta Zulu no meio, segue conforme. 5107 transponder, controle a pera 119.8. Está 3663, autorizado nível 340 para... para Guarulhos e a Bumper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu DCT Trine. A saída da 10 com primeira curva à direita é a Dael, transição Leda e após Leda voa Bridge. 5107 o transponder e 1198 o controle. Portão 2, o controle pressionado, 3063. Afirma, tudo bem. Pushback, acionamento, número 605. Página 605, tráfego azul já iniciou 9, já está finalizando o pushback. 3859, no solo 01, no livre à direita, solo 121, décima 9. 219, tá 3859. Salvador, tá 3859, livrou? Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette, 3259. Gente, via Alfa, repórter da Juliette, tá 3259. Autorizado final, repórter estabilizado. Autorizado 2000, repórter estabilizado, Lima Alfa. Conquista 200 aprovado na subida arma, 1 minuto cópia. Para 2010. 4014, iniciando a redução. 6314, 6319. Sua retaguarda está finalizando o push. Copiou o solo, 5221. Gente. Ok, 113, pass on board, and approve the taxi. The Manipal Indian offer the call tower frequency 118.950. Tower 118.95, can you join 0140 4299? Agilizando manobra, Juliette, portão 3. Sete, agilizando, Juliette para o portão 3, na 3259. O gol no 605, após azul, retaguarda, livre no 62, chame táxi. Após azul, passagem do azul, inicia o pushback, treinamento, no 605. 6312, após azul, retaguarda, livre no 10, chame táxi. Oceaner 625, posição 01, para pushback de acionamento. Sente a guarda, 625. O 3521 para cópia. 2-1, pronto para a cópia. Conquista 200, rota direta, decola no 0. Com primeira curva pela direita, terceira subida árbol, após árbol direto, conquista 5-1-1-3, transponder, controle opera 198. Autorizado conquista, nível 200, decola da 1-0, com curva direita, terceira árbol, controle 198, transponder 5-1-1-3, autorizado 5-2-1. Recife 5221, parte 3, já encontro pronto para estacionar. Porta lá, pronto para estacionar. 4299, clear to line up and take off for 110, wind 100 degrees, 08 knots. Rio de Janeiro, 6312, total a bordo 141, autonomia 35, alterna natal. Aprovado táxi, pátio Índia, segue Boeing via até o ponto de espera, via Índia, pode até o ponto de espera, lá com a 2785, ajustado Mi-14. Mi-14, segue o Boeing da Gol, 295, ponto de espera da 10, Xenéria 3. Delta Serra. Confirma seus matapousos. E o ingresso era Aracaju no 2 e no 7 e o pouso. Acionamento está a critério do comandante. Conta em risco. Porém, o push vai aguardar. Estou com dois tráfegos, vou cruzar a retaguarda, estou no táxi. Okay, então está autorizado o acionamento na posição e aguardando o push confirmar? Acionamento está por conta em risco e o push aguardando só a autorização do push. Ok, sem problema, sem dúvida. 3.000, Oxanem 6.1.1. 3.000, 3.1. Pro táxi, voo no 6.0.1.1, 3 horas, via alterna, campo. Provar o táxi, parte Índia, até o ponto de espera, no 0, lá quando lá com a 2.895, ajuste Mi-14. Parte Índia, 2.95, ponto de espera, dando 0, Mi-14, voo no 6.0.1. 3.304, cópia. Four 299 and Bonnet 08, Salvador Approach 119.8. 119, have a great day, 429. Segue na aerovia. 5105, código transponder, controle 6098. É, só confirmando, nível 380, transponder o 5105, decolada 10 com curva direita. Ok, então autorizado 380, transponder 5105, curva direita, 3304. Correto, portão 4, segundo ponto, pode posicionar. Para, posicionar 3304. Alfa Yankee, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 08 nós. Pouso autorizado Lima Alfa Yankee. Companhia, após o tráfego, o senhor inicia após e chame para o táxi. Ok, então vou coordenar aqui com o solo. Após o ingresso aí da aeronave da companhia, está autorizado o pushback chamar táxi, eu chamei dele. Libianes 31, a gente já está com 170 já. Salvador, bom dia. O gol 9289, informação hotel 190 para 1.0.0.0.0. Voo 9286, acende a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 0.0.0. Mari, 50, 9286. O 6225, na escuta? Na escuta, sim. O meu tráfego da companhia está agora ingressando via Índia, quem fica atento aí no push, com a equipe solo. CL, na visão aí, tiver coordenação. Gente. No 605 é Lima, tem que ser 10. Lima, 6311, passou dona visual. China 6311, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 04. 014, aguardando pista livre, 39. Alfa Yankee no solo 12, livre à direita, solo 121, décimo 9. Afirmativo, solo 1219. Oi, Salvador. Bom dia, China 6312, ponto de carga da 10, pronto. China 6312, bom dia, manda ponto de carga da 10. Mantenha ponto de carga da 10, 6312. 1605, livre de decolagem, pistão no 0, vento 110 graus, 0 menos. Lima Alfa aí. Segue via Alfa após Juliette, após Martins. Puxa acionamento no 5923. Ciente, aguarde no 9. No 05, aguardando 923. China 6311, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 079. Livre pouso na 10, 639. Ono 605, decolta 114, controle 119, décima 8. 198, no Golo 605, obrigado. Também 1203. Controle de Salvador, bom dia, Golo 605, passa 3400. Golo 605, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 360, você é da El Leda Brito. 360, da El Leda Brito, 605. Xené 6312, Alinha, mantém cabeceira no 0. Alinha, mantém na 1-0, Xené 6312. 6312, em coordenação com o controle, após decolagem está restrito ao nível 090 até 40 milhas ou liberação do controle. Restrito nível 090 até 40 milhas de Salvador ou liberação do controle, 6312. 3 após o Avianca, está livre o puxa da questionamento. 1923, autorizado, puxa acionar, chama tanque. Autorizado, puxa acionamento, 1923. Solo, Lima Alfa Yankee. Está escuta. Lima Alfa Yankee, prossiga. Nenhum. Sim, tá outra posição que eu vou chegar com isso, ok? 6311, livro nosso, escuta. 6311, Alfa, reporte antes da Juliette, bem-vindo. Alfa, reporte antes da Juliette, 311. Para pushback, acionamento 3304, posição 4. 3304, aguarda, me escuta, no setor número 2. Ok, vai aguardar o 3304. Decolagem no zero, vento 120 graus, 07 nós. É. Decolagem de no zero, chamei a 63. Torre, bom dia, chamei a 625, ponto 0 no zero, pronto. Chamei a 625, bom dia, após a rolar de novo. No Airbus da companhia Lima, tá aí. A Lima tem 1 no zero, chamei a 625. Na 6312, circulado aos 17, controle 119, decimal 8. 198, 6312. Da Juliette, 311. É 311, é condições, ingresso a Juliette, portão 8. Juliette 8, 311. 2, contato radar na decolagem, suba restrito ao nível de voo 090 na saída PUC. Perfil da PUC, restrito ao 090, Xené 63, 92. Tá guarda, o seu tráfego está sendo balizada. E após o mesmo tá livre, puxa acionar no parte 3, chama pro táxi atentando o tráfego da Gol, também no pushback ingressando no parte 3. Tan 3663 solicita táxi 176 a bordo até na Galeão 330, autonomia. Direita Índia, até o ponto de espera, lá com a torre 6895, 1014 ajuste. 1014, direita Índia, ponto de espera 1895, obrigado, Tan 3663. Para o táxi, o 923, POB 192, alternando Galeão com 1326. Autorizado, em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, está 1895 a torre, ajuste no 0 no 4. 1014, em frente, Índia, ponto de espera da 10, 1895, 923. Tá aí. 119, decimal 8, funcionário, 62. 312, vou direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, Xené 6312. Salvador, Xené 6225. Xené 6225, contato radar, sul para o nível 3, pode direto saída Monte. Autorizada a saída Arbor, a transmissão Elefa, o Xené 6225. Corrigindo então, saída Arbor, Eleva, vou direto Elefa. Na direita, agora direto elétrico, o Xené 6312. Xené 6312, autorizado, nível 350. Sábio 350, Xené 6312. TAN 3663, pronto, ponto de espera da 1 no 0. TAN 3663, autorizada a linha de colapso no 0, vento 130 graus 079. A linha e decola, cabeceira 1 no 0, TAN 3663. Pronto. qual tem previsão de pushback do 3304? Não, tio, só estou com mais uma TR, que já está finalizada, já está pronto para o táxi. E após o mesmo, já retaguarda e inicia o seu pushback. Paulo Salvador, 35221 para táxi, autonomia de 4 horas, que é o B60, alterna muito claro. É autorizado em frente, via pátio principal, pátio 3, pátio principal, Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá com a torre 1 no 8.95, ajustado no 0.4, bom voo. Está confirmando a frequência da torre 1 no 8.95. 18.95. Após a TR está livre, chame táxi. TR livre, puxa, está 3304. Salvador, bom dia, o voo 9286, externo, baixo checado, pista livre. Voo 9286, bom dia, livre pouso, pistão no 0, vento 1000099. Livre pouso no 0, voo 9286. Pistão 3163, decola 223, controle 119, decimal 8. Bom dia, 3663. 3663, cruza 1600. Na 3663, contato com a Dacia Colline, uma restrita ao nível de voo 340 na saída da Elida Bridge. Após 2000, o senhor pode voar direto mesmo. 2000, Leia 340, 3663. Corrigindo o TAN 3663, uma restrita ao nível 090. Positivo, restrita ao 90, 3663. 0 até 20 milhas, ou liberação do controle. 090 por 20 milhas, ou liberação na área. Vamos decolar. 923, visual com tráfego no seu andando no zero? Ali está. Pode pôr o mesmo linha, mantém cabeceira no zero. Do tráfego, na final, a linha mantém, está no zero, na hora de ser. Na escuta do solo. Na Pro de Leda, restrita ao 090, TAN 3663. Posso. Puxa na 6312, chama o centro Recife no 26, decimal 85. 2685 agora, puxa na 6312, bom dia. Gol 9286, no solo 26, livre direita, solo 121, 19. Gente, 29, gol 9286. Salvador, com 9286, tá livrando a pista. 9286, Alfa, reposta da Juliette. Alfa, reposta da Juliette, com 9286. Nove, dois, três, livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Pois é, decolagem, pistão no zero, com 9, 3, iniciando. Tip 5221, bom dia. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, em coordenação com controle após a decolagem, será restrito 090 até 20 milhas ou liberação do controle. Bom, 1923, decola 228, controle 119, decimal 8. 198, 923. Para o táxi, são 3304, 152 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alterna Campinas. 85, Oceão. Oceano é 62, 25, chama centro do Recife no 28.8. 122. Gol 1888. Autorizada a chegada Mário, desça para o 2050. Na chegada Mari, desce ao nível 050, vou no 882. Controle Salvador, bom dia, gol 923. 7, ingressa na posição 01, gol 9286. Controle Salvador, gol 923. Gol no 923, contato radar na decolagem, suba restrito ao nível de voo 090 na saída da El Líder. Só mantém, 090, 923. Dois Salvador, prossiga, Oceano 6225. Frequência de Recife, 128, decimal 8. 1923, eu vou ser restrito ao 090, que nós temos um tráfego cruzando o nosso terminal, mantendo o 105, que irá cruzar o seu caminho. Gente, 1923. A 3663, chama o centro Recife, 125, decimal 1. 221, aguardando a direção para a decolagem. 5221, autorizado a decolagem de som no 0, vento 090 graus, 099. Falar Paulo Salvador, bom dia, tá 3859, com a informação hotel, no gate 3, pronto para autorização para Curitiba. 3859, por dia, um minuto, prepare a subida Árvore, só um minuto, por favor. Tá pronto no ponto de espera? Tan 3304, alinhe e mantém, cabeceira no zero. Alinhe e mantém no zero, 3304. No 923, o tráfego está na suposição de 10 horas a 5.5 milhas, mantendo 105 no rumo sudoeste. Sim, chegou o 923, mantendo 90, vai manter. Cópia. 3859, na sua escuta. Autorizado Curitiba, no 360, rota via Elefa, o Pisolou 21, conforme plano, decola no zero, primeira curva à direita, perfil da subida Arbo, Elefa, 5111, código transponder, controle da PL 119.8. Então, está autorizado Curitiba, nível 360, decolando a 10, primeira curva à direita, saída Arbo, transição Elefa. Intercepta a Zulu 21 e segue via rota de plana. O transponder 5111 e o controle 1198. Confere, chama o controle, pode chamar. Vai chamar o 3259. Papapá, Serra de Tarde, Eco, esse é o Porto do Vejo, 050 na chegada mais. 050 na chegada mais. Consiga. Cara, aqui tá com a aeronave do Rajá, todo visual. Tá no Bicicleta aqui. Ele tá passando a Bicicleta. 7 de Leste, eu tinha tentado modular porque eu vou pagar o tráfego, mas o senhor acho não recebeu meu contato. Cinco dois dois um. Tem condições de cumprir a restrição da saída Arbor? Afirma. Nove dois três, é autorizado o nível 360. Toma, tem 360, 923. 5221. 5221. Vai ter condições de cumprir a restrição da saída Arbor? Afirmo, senhorita. Sim. O 5 no 888, desça para 2 no PES, ajuste no 0 no 4, livre da restrição em Itape, reporte estabilizado. Livre da restrição em Itape, descendo para 2000, reportagem estabilizado, voo no 888. Então, 3304, Jacó 238, controle 19, decimal 8. Obrigado, bom dia, 2304. Obrigado, voo. Sábado, bom dia, então, 3304, livra 1300 reais. Tan 3304, contato radar decolagem, entrou para o nível de voo 380 após 2000 direto elétrico. Atenção ao nível 380, 2000 direto elétrico, Tan 3304. Prossiga. Meu Mike é com Vitor, prossiga. Mike, Eco Victor, mantém-se em condições visuais via corredores, reporta para Ibis. Para Ibis. Sente o Mike Eco Victor. Bom dia, o 3494, vem de informação, cruzão 2F, para 130. Trip 5414. Contato radar, sua posição coral, vou na proa de Mari para chegar da Mari e reportando ideal. Na proa de Mari e reportando ideal. minuto, tentar me dar El. Afirmo, saída da El? Afirmo. 8,95? Afirmativo. Obrigado. A princípio, o Mário 34-4, aguardando o dono. Papa Serra Charlie Eco, disparo 2000 pés, ajuste no 0-4, autoridade final, reporte estabilizado. 2000 no 0-4, reportaremos 7 elementos. 8, passo interno, baixou e travou. 1888, bom dia, livre pouso, opção no 0, vento 1000 graus, 089. Autorizado pouso não no 0, gol no 888. Papatango Quilo, Papa Vitor, mantém-se em condições visuais. Voa na proa de Paripe, reporta o ideal. Voa na proa de Paripe, Papa Vitor, autoriza a rotatória, tá presente? Inicialmente Paripe aguardando rotatória. Paripe está aguardando rotatória. Meia Bravo Hotel Zulu, decolo no zero, primeira curva à direita, prefiro a subida da El, Leda após Leda, voa bridge. 5131, transponder, controle 198. Do São Paulo, Guarulhos, nível 360, conforme da El, Leda bridge, 5131198, código 61631, via bridge, Hotel Zulu 16, VHZ. Bom, fere, portão 8, time quando pronto, posicionar. Obrigado. 3304, chama o Centro Recife no 288. Centro Recife no 288, 3304. Boa. Uno 888 no solo 45, livre direita, solo 121 decimal 9.